Pois a vida é um tabuleiro frágil, de regras que poucos respeitam. Aria que subestima o amor, onde a erva da dor germina. Vives como conhecimento dos homens, de seus fracassos e reivindicações, nos segredos que as reflexões tecem, vozes que incólumes proclamam justiça. Oásis e tranquilidade dos caídos, quem dá o necessário em segredo, rei que alivia os percalços da minha vida e docemente corrige meus erros. Quem reina nos elevados alcaçares de uma imaginação polida em ofensas, realidade não menos real que o real, o Criador que tudo sofreu. E na nossa comunhão, casados dois, fazemos o grande canhão do Espírito, filosofia entrega de quem preserva no seu sentir o teu. Fazemos o grande cânion do Espírito, um espaço que nenhuma filosofia entrega, de quem preserva no seu sentir o teu.